colina sua. Galinos cortam o vento, começam a chamar. No horizonte a sombra cresce sem perdão, mas nasce uma chama no coração. Regata azul, asas brancas no ar, lentes amarelas começam a brilhar. Fogo e água giram na palma da mão, terra treme ao som da invocação. Ela vem com asas azuis a cortar o céu, capuz branco firme como um véu. Gelo e vento dançam ao seu redor, quando ela pisa o medo vai embora. Roxas rasgam a mata, asas brancas refletem sol, unidos formam um só farol. Carecas, barbas ao vento a vibrar, óculos cintilam prontos pra atacar. Do gelo ao magma, do vento ao mar, é impossível nos parar. Ouve o trovão, somos a força da criação. Água e fogo em combustão, somos a última proteção. Monstros caem sem poder, e na batida da canção ecoa eterna a nossa união.